Polícia embaçou, polícia embaçou. Com os moleque da quebrada é cleco. Foi mais um pro caixão, onde tá? O respeito se esconde na quadrada. Não dou mole pra esses farda preta, bando de polícia embaçou. Polícia embaçou com os moleque da quebrada é cleco. Foi mais um pro caixão, onde tá? O respeito se esconde na quadrada. Não dou mole pra esses farda preta, bando de suspeito na esquina, olhando a quebrada. Com a barreta fazendo corre na madrugada. Não se engane não, Joe, rap nacional. Ouvindo destaque, facção central. Respeito onde não tem, com os moleque de quebrada. Discrimina os mano que é da madrugada. Só no olhar, sabemos quem tá errado. Então se ligue, deixa os mano que tão parado. Olhe direito, é, e não se engane. Se ando de aba reta e de camisa grande, que você é viciado em drogas, é isso. Eu sou mais um guerreiro que não tem esse vício. Só tenho algo a dizer, trabalha direito. Esse é teu papel, então faz com respeito. O mundo é grande e logo vai perceber. Não deseje pra mim o que não quer pra você. Nos trata como vagabundos, desempregado, como um qualquer, aham, mais um drogado. Mas não é bem assim, vou falar pra você. Estudo e trabalho, pode crer, pode crer. Polícia embaçou com os moleque da quebrada, é cleco. Foi mais um pro caixão, onde tá? O respeito se esconde na quadrada. Não dou mole pra esses farda preta, bando de Polícia embaçou com os moleque da quebrada, é cleco. Mais um pro caixão, onde tá? O respeito se esconde na quadrada. Não dou mole pra esses farda preta, bando de